mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas. Eu sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã. Sai agora às 11 horas. Só.